Bom, eu estou aqui com o presidente da Câmara, Luiz de Nomes, logo depois da sessão dessa manhã de sexta-feira. De Nomes, queria que você falasse um pouco, então, sobre como foi a reunião. Pois é, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar. Hoje foi a quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo, né? Onde nós tivemos a apresentação do projeto de lei do Executivo de número 016, de 2018, né? Que dispõe sobre a diretriz para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018. E aí também tivemos um projeto de indicação da vereadora Keliane e dois requerimentos do vereador Daniel, né? A oportunidade tinha quatro pessoas poder falar, mas não compareceram em virtude, acredito, das chuvas, né? Que tem ocorrido. Bom, de novo, hoje foi um dia diferente, né, peculiar, porque o vereador Daniel anunciou que sairia da base do governo durante a sessão, né? Na hora do grande expediente, ele informou. Queria saber de você o que, que você acha sobre a decisão e como é que vai ser o teu comportamento, né, perante a decisão dele, e você acha como isso afeta nos trâmites da Câmara, enfim, no funcionamento da Câmara, em ter agora um vereador de oposição. Denis, é o seguinte, nós quando fomos eleitos, né, foi eleito os 11 vereadores, tudo da base do prefeito. Eu sei que não é fácil você conduzir uma Câmara com 11 vereadores, a gente viu aí, e você estava presente, quando foi feita a exposição pelo próprio vereador Daniel, né, ele não está se sentindo bem, né, na situação, a gente sente que ele se sente desconfortável, as palavras dele ficou clara. E eu vejo o seguinte, Denis, cada um de nós somos eleitos, temos nosso ponto de vista, temos as nossas decisões. Eu acredito que o vereador Daniel deve ter feito toda uma avaliação, né? E parece, pelo que ele deixou claro, não estava tendo era prejuízo com relação às ações do município, por não estar sendo atendido. Segundo ele, estava se achando já, estava sendo atendido pelo Executivo como um vereador de oposição, e deixou claro hoje aqui na Câmara, né, que é adversário da gestão, né. Com relação à Câmara, não afeta nada. Eu acho que cada um tem seu pensamento, está entendendo? E quanto eu tiver nessa casa, o direito do vereador é respeitado. Nós temos aqui a Constituição Federal, nós temos a lei orgânica, o regimento interno tem que ser respeitado. Inclusive hoje era para ser apresentado e discutido a lei diretiva orçamentária, né? E quando ele me procurou ontem, queria fazer esse comunicado, eu sempre me apresentei e deixei tramitando já para que deixasse o vereador à vontade, porque da maneira como eu tenho o meu direito, ele tem o dele como os outros. Eu costumo dizer que aqui nós somos direitos iguais. Quando se trata de presidente, tem uma responsabilidade maior, mas quando se trata de direitos, são direitos iguais. Acredito também que, pela experiência que eu tenho, está entendendo? O vereador Daniel vai fazer parte da oposição. Para ele vai ser uma coisa nova, uma coisa diferente. E quando eu falo assim, eu sei o que é ser oposição e sei também o que é essa situação, né? Então, eu sei como é que se anda essa situação. Então, eu, na qualidade de presidente dessa casa, eleito pelo povo, agradeço muito a Deus e o povo por estar me conduzindo já no quinto mandato, né, aqui nessa casa, como presidente por duas vezes. Quero dizer que eu não tenho nenhuma dificuldade para fazer o trabalho com esses vereadores, né? Somos abertos, tem as críticas? Tem. E as críticas têm que existir para que a gente possa corrigir nossas falhas, né? Eu acho isso, eu acho que é natural isso que o Daniel fez, é natural e é um direito dele. Bom, Dinamis, você como é um vereador do PT, né, há muito tempo milita dentro do partido, deve ter sentido aí a prisão do Lula, né? Inevitável a gente não falar sobre esse assunto e tem um acampamento lá na frente, enfim, a militância continua forte, né? E também tem uma grande parcela da população que acha que ele deveria ser preso mesmo, né? Quer saber como você avalia isso, até como você acha que o partido vai se comportar depois dessa prisão? Entendeu? Eu continuo sendo um homem triste, um legislador triste por tudo que está acontecendo. Nós sabemos do grande feito, da grande gestão que o presidente Lula fez, né? E essa conversa com os colegas, que eu me lembro quando foi em 2002, quando o Lula sumiu, o real estava lá em 4, né? 4 reais, 1 dólar, era uma cara de mais de 4 reais, a inflação lá em cima. Mas naquele momento a população tinha uma certeza que o Lula ia ser eleito e ia resolver o problema que nem resolveu. E esse cidadão que resolveu o problema lá em 2003, hoje ele está preso e o país está ficando pior do que naquela época de 2002. Eu fico me perguntando, meu Deus, como é que vai ser? Outra, se você me perguntasse, tu acreditava que o Lula ia ser preso? Eu sempre achava que não. Por que eu achava que não? Porque, Denison, na situação de Lula, os que estão lá estão pior que a situação de Lula. Então, se Lula foi preso, toda aquela cambada tem que ser preso. Isso está claro. Porque o Lula foi criado prova através dos delatores. E esses caras aí que estão no poder, a começar pelo próprio presidente Temer, tem as provas, né, apresentadas. Então, eu acredito que a casa vai cair. Essa é a realidade. Então, por isso é que eu não acreditava muito que o Lula ia ser preso. Porque para ser preso vai uma multidão muito grande de políticos. E aí eu fico me perguntando como é que vai ficar a situação do nosso país. Nós estamos num ano de eleição. E o que eu posso analisar é que eu vejo que a maioria da população não estão avaliando as coisas, com razão. Estão com emoção. Ah, graças a Deus, o cabo do PT, o Lula do PT, os petistas estão tristes. Não se trata disso não, Daniel. É uma gestão do país. Quem é que vai ser o nosso futuro presidente? Nós temos que começar a se preocupar com isso. Qual é o candidato que aí está apresentando um projeto para resolver a situação do nosso país? Não tem. E o que me preocupa é isso. Como é que vai ficar a situação do nosso país depois de 2018? Eleição esse ano, a partir de 2019. E se o camarada que foi eleito estiver envolvido também com a Lava Jato? Porque os candidatos que a gente está vendo, os pré-candidatos que a gente está vendo aí, que está aparecendo, dentro da armaria, é tudo, tem uma ligação, mesmo que não esteja, mas tem um pai, tem um primo, tem um tio. Quer dizer, eu vejo a situação do nosso país hoje muito difícil, a gestão do nosso povo. Acho que está precisando se conhecer mais sobre conjuntura, conhecer mais sobre direito, observar lei. Nós que estamos nos poder, temos que observar lei. Eu costumo dizer que tem cabo de não existe lei, não existe. Você quer saber se não existe lei, atinja ela. Porque a lei existe e a gente está vendo acontecendo. Então, eu acho que nós que somos políticos temos que começar a analisar. Estamos vivendo hoje uma faculdade de aprendizagem, de experiência, diante de tudo que está acontecendo no nosso país. O que eu posso entender é que antes as coisas eram tão soltas, Denis, que muitos políticos mal estão envolvidos e muitos políticos bons foram envolvidos. Exatamente porque a coisa é solta. E hoje agora está vendo leis aí que podem responsabilizar cada um lá desde 2010, 2012, né? A gente vê toda essa situação que está no cenário nacional. Então, vejo isso com muita tristeza e acredito que muita gente vai para a cadeia. Essa é a realidade. Porque a gente sente que o Supremo está decidido em fazer uma limpeza. Agora, quem é que nós vamos botar no poder? Eu quero dar boa tarde a você, Dentes, o Damasceno, né? E todos os ouvintes. E tem uma coisa boa que eu posso colocar aqui, Dentes, é a chuva, né? Nosso município, nossa região está sendo banhado por chuvas. Eu nunca tinha acontecido, nem aconteceu hoje, que eu saí de Bicuã, da minha casa, debaixo de chuva até a Câmara, estou aqui conversando com vocês, chovendo. Né? Então, isso para mim é uma grande alegria. É importante para nós, no Ibicuã, né? Para o povo, porque na verdade nós sabemos que o nosso povo precisa dessa chuva, nós sabemos para que resolva talvez 80%, 90% da situação de dificuldade do nosso povo brasileiro, só resolve com chuva, fazendo água. Então eu estou muito satisfeito, né, estar hoje aqui nesse momento conversando e vendo o meu município, o nosso município, a nossa região banhada com chuvas. Agradecer a Deus e parabenizar a todos os agricultores e agricultoras que esse público faz parte.